the tax, the post has a push break shunt tax. Okay, pause the golf has a push shunt tax, yes, that's that way. Saída prevista é a Gole, Eval e depois a posição CRAT. Gole, Eval, CRAT, obrigado. Sim, 380, confins, aguarde cota, o ajuste 1013. Guardado, portal East, gol 1-2, tá aqui. Salvador, boa noite, gol no 940. 4, mantenha presente em rota, pode instruir. Dado, alinhar e decolagem. 28, gol no 940. Está livre o táxi à direita, na Alfa até a Golf Ponte Esperada 28, chama a torre 186, quando lá. Alfa, Golf Ponte Esperada 286, 6708. Boa noite. já autorizado e agora 340. 11940, decola 47, controle 119, decimal 35. Controle 11935, voa 940. Salvador, boa noite, gol 1940, passa 1000 pés para o nível 660, mantendo proa. Gol 1940, autorizado, saída gole sem restrições, voa nível 360, contato radar na decolagem. Saída gole sem restrições, 360, queria confirmar, intercepta a saída gole ou ainda mantém a proa? Já dá presente saída gole, gol 940. Vai interceptar o terceiro gole, gol 940, dá presente. Dragão! Abraço, bom voo! Tô vendo. Essa notificação, autorizou a chegada CARI, desça via para nível 050. CARI, desce via para o 050, 3603. No 884, autorizado ILS da pista 28, responsabilizado no 884. Vai reportar essa mesa. Jet 6708, boa noite, autorizado alinhar e decolar. Autorizado alinhar e decolar, pista 28, vento 220 graus, 14 nós. Autorizado alinhar e decolada 286708. A bordo direcionar para o táxi decolagem, chama a torre 1862. Obrigado. São 3197, pronta cópia. 197. Autorizado o galeão 360, livre na Tesouro 14. Decola da 1. Da costa, decola 28 com proa até 3 mil pés, depois com rua esquerda, na saída gole e vale, depois crate. Aciona 5556, controle 19, decimal 35 na saída. 8963-25, gol 1940, boa noite. 28, mantém a proa até 3000. Curva à esquerda, gole e vão crate. 1935, aplicante do controle, de transponda 5556. Correto, chama para o puxa, chama. Chamarela, puxa, acionamento, gate. 273 para copiar. Copia. 8, decola 5-1, controle 119, decimal 35. Pela 35, correção. Da pista 28, mantendo o prumo até 3000, depois com a esquerda na saída Gole, Eval e depois Longa. Aciona 5555, controle 19, decimal 35. Alvo 273 autorizado, com fins no 380, Aberuísque 58, decola da 28, mantém pro até 3000 pés, curva esquerda, Gole Volgonza, 119-35, controle de saída. Responda 5555, gol 1273. Correto, chama para o puxa, chama. Chama lá. 76. Boa, no 776, sem notificação, autorizado chegada da CARI, desse mantém a nível 060. 060 na CARI, ou na 776. Concurso estabelecido na RLS, alguma 884. Boa, no 884, completo, final RLS, 028, e 1986. 1886? Firmo, chame torre 1986. Obrigado. No 685, para o Rádio 3603, copiou o controle. Descendo via CARI para 2000, da 3603. Sim, autorizado ILS da 28, repasse estabilizado na 3603. Autorizado ILS da 28, repasse estabilizado 3603. Boa, no 776, reautorizado nível 050. 050-7766. Oscar Serra, Mike, autorizado, prosseguir o táxi, reporte para ingresso, pista no 7, Mike. Oscar Serra, Mike, autorizado, prosseguir o táxi, reporte para ingresso, pista no 7, Oscar Serra, Mike. Gol no 884, na final da 28, da 80. Gol no 884, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 28, vento 220 graus, 109, ajuste no 014 agora e atenta aos últimos 90 metros, fechado e dobra. Ok, 1014, últimos 90 fora. Muito obrigado. Prossiga. Controle Salvador, boa noite, está 9490, ciente da Whisky. Está 9490, sua notificação autorizada via chegada clara e desça e mantém a nível 060. 060 descendo via, está 9410, 1013. 1014, ajuste agora. 1014, ciente. 2845, alternando 2845, alternando 2845, alternando 2845, alternando 2845, alternando 2845, alternando 2845, alternando 2845, 12685-2545, obrigado. Controle 1776, tá fazendo a pequena via esquerda aqui pra evitar uma formação. Tem de gol no 776, após desvio, vem na Policari. Após desvio, Cari, 776. Bono Alfa para a separação do tráfego, curva à direita, proa 235. Limite 200 milhas de Salvador, caso falha de comunicação, e a sua duração após a vitória. Vento 210 graus, 104. 884, seu solo foi ao 57 para prosseguir no táxi 1219. 219, 1884. 103603. Quatro táxi à direita via Alfa e Juliette, portão 62, eu não me escuto. Alfa, Juliette, 62, 1884. Solta 3197, gate 5, pushback saneto. Salvador, tá 3197. 97 no portão 5. Aguarde, aguarde para o put. Pagando. Reduzir para 2109, 1776. Cola ao 58, controle 119, decimal 35. 1935, a bola de celular. Se ele cruzar por trás, pode fazer o pushback, chama o táxi. Pode dar essa guarda, NC, até 3193. Ele é autorizado 3.000 pés, ajuste 1.0.4, quando 776. 3.000 pés, 776. Tá 9.4.1.0, reautorizado nível 050. 050, tá 9.4.1.0. A Tango Oscar Terra Mike, informo que não estou recebendo seu modo Charles. Ativo, aciona o Terra Mike. Sim, da presente, completa curva à esquerda e vou direto Mom Mosca, Serra Mike. Direto Mom da presente, Mike. Placa 6-1-0, deixando o meu telefone lá Bom, 776, desça para 2000, autorizado, ele é 28, responsabilizado. Bom, 776. 776, 2000, autorizado, ele é Zulu da 28, vê. Na LS Lula 28, chame Torre 118, decimal meta 3603. Torre 5186, 3603. Sete meia, redução velocidade para 1809. Reduzindo 189, 776. Boa noite, 3603, tráfico avistado, vem autorizado pouso pista 28, vento 220 graus no 09, ajuste no 04, fica atento aos últimos 90 metros fechado de vidobras. Sim, Matheus, autorizado o pouso, atento, da 3603. Na 9 está autorizado, chama para o táxi. Para o DC3. Número 410, número 3 está na aproximação, redução velocidade para 1,80 nós. Desça para 3.000 pés, ajuste 1,0 no 4, está 9410. 3.000, 1,0 no 4, reduzindo 180 nós, está 9410. Ciente, reporte estabilizado, gol no 776, desce para 2.000. 2.000, vai reportar. Batango, Oscar, Serra, Mike, chama o centro Recife. E 2685, eu termino 2545, quase que o Serra Mike. 2685, 2545, Serra Mike, vou ler. O 3197 está livre o táxi, com o seu PB? 126. Informação é que você tem autorização para Brasília, nível 380. 380. Afirmo. Que aguarde cota, ajuste no 04. Sim, a gente aguarda a cota. Nível 150. Salvador, uma boa noite, jogou no 776. Bom, no 776, boa noite, já visto o campo da presente? Já avistou, mas sumiu. Acho que é em breve. É, tem uma, deve ter uma camada aí no final, realmente. Complete aproximação, tráfego também ainda não avistado. Né? Número 1 para pouso. Vento 220 graus, 109, ajuste no 04. Fica atento aos últimos 90 metros fechados. Tá sente, o nosso 776 está avistando agora. Boa noite. Papá Romeu, Bravo Otto, sem notificação. Vem na prova de Cari para interceptar a chegada Cari, deixa para o nível 050. Gente, Oscar, a prova de Cari, 050. Ótimo. 776 agora, tráfego avistado, pista livre autorizada, pouso. 776, livre pouso. O 1, 2, 3. 273 para o táxi, alterna Campinas com 3:40, 159 a bordo. Deixo 273. Eu sigo o táxi e vai manter posição aí antes da táxi alfa, viu? 7, táxi até alfa, mantendo alfa, 1273. Após a passagem do 737 na curta final, a linha mantém cabeceira 28. Após a passagem do 37, a linha mantém 28, tanto 3197. Livre alfa direita, táxi até a Golf, ponto de espera da 28, chama a torre 18,6 quando lá. Alfa Golf, quanto ponto de espera? 18,6, Gol 1,2,3. Tá quase, mais um segundo, tá estabilizando, 9,4,0. Bravo Oscar, autorizado ILS Beluga 28, desça para 2.000 pés, ajuste ano 014, reposto estabilizado, Romeu Bravo Oscar. Estabilizou agora visual campo TAN 9410. TAN 9410, completo sinal ILS Beluga, chame Torinho no 8.6. 18.6, obrigado, boa noite. Passar ingresso à direita e aí táxi Alfa Índia, portão 2. Gente, após a passagem da nave, Alfa Índia para portão 2, Gol 9776. Torre Salvador, TAN 9410 passou, externo visual campo. TAN 9410, vento 230 graus, 10 nós, ajuste no 014, fique atento aos últimos 90 metros fechado devido a obras. Tráfico avistado, autorizado pouso. Ok, atento ao final 90 metros, autorizado pouso na 28 com 1014, TAN 9410. Correto. 3197,